Taxi X-Ray da pista 10250. Salvador, boa noite, Azul 2795, nível 200, informação Tango. Azul 2795, boa noite, Brody Adolfo, para chegar a Bonf, reporte no ideal da descida. Adolfo, Bonf, chama no ideal 2795. Patrulha 3197, por favor, autoriza da presente toque-lo. 3197, passa agora 165, chame centro Recife em 1251 e coordene direto com aquele centro, bom voo. Obrigado. Europa 083, down to 4000 feet, connect 1017. Down to 4000 on 1017, Europa 083. Uno 344, solo 29, direita 121, décima 9. Direita 219, boa no 344. 1096, Liberes, chame torre 1895. Afirmativo 1895. Boa noite, estabilizado. Duas milhas e meia do Inter Serra, o gol 1096. Gol no 096, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 190 graus, meia dúzia nós. Esse pouso, pista 10, gol 1096. Salvador 2795, para a descida. 2795, desça para o nível 080. 080, 2795. 5083 down to 2000, please turn H1017, clear for last runway 10. Report on localizer, of course. We'll call you on the localizer, and now 2000 on 1017, Europa, C8. Controle Salvador, você era 2560, está no ideal de 2560. Você era 2560, desça para o nível 050. Autorizado, descida para o nível de voo 050. Força aérea 0 0 1, desça para 4000 pés. Ajuste do altímetro no 017. O Força aérea 0 1 está autorizado 4000 pés, ajustado no 017. No 096, no solo aos 33, livre à direita, chame o solo em 121, décimo ao 9. Direita na porta, 1219, até cá. Zero 83 on the localizer. Europa 083, VFLS 110, contact tower, frequency 118.95. 118.95 and VFLS for runway 10. Obrigado, Europa 083. Obrigado. Série 01, desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre LS, reporte localizador pistão no 0. Força Série 01, está autorizado 2000 pés, reportará estabilizado o localizador da pistão no 0. Europa 083, bom dia, I have it on site. Clear to land runway 10, wind 190 degrees, 07 knots. Clear to land 10, Europa 083. Azul 2795, desça para o nível 050. 083, on the ground at 40, vacate the runway by your right, in contact of the grounds 121, decimal 9. 121, 9, Rupa, 083, good day. Procede 2560, desça para 3000 pés, ajuste 1017. Poderia confirmar 3 mil ou 2 mil pés? 3 mil. Autorizado, descida para 3 mil pés, ajustado 1017, Força Aérea 2560. Controle, o Força Aérea 01 estabilizado, localizador da pista 10. Força Aérea 01, VVLS, chama torre em 118, decimal 95. Chama torre agora 6895, Força Aérea 01. Oi Salvador, muito boa noite. Força Aérea 01, comprei baixar, travado sinal do ILS, a pista no zero. Força Aérea 01, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado o pouso, pista 10. Vento 190 graus, 07 nós. Livre pouso, Força Aérea 01. Reportará com estabilizado no localizador da pista 10, Força Aérea 2560. Azul 2795, desça e mantenha 3 mil pés, QNH 190, 197, reduz a velocidade para 1909 mais. 3 mil pés, 1097, reduzindo 1902, 795. Tango Lima Tapaquilo, contato radar, essa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Controle Salvador, Força Aérea 2560, está estabilizado no localizador da pista no zero. Fora 2560, complete final, ILS Exigation, minha torre 118, decimal 95. 118.95, grato. Fazer 2795, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. 2000 pés, livre ILS, chama estabilizado 2795. Torre Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2560. Está passando Simbra contra embaixada travado. 2560, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, Força Aérea 2560. Força Aérea 01, continua a liberar na Fox. Força Aérea 01, autorizado, livre à direita, seu solo 45. Fox, Alfa, chame na Delta para cruzar a pista em uso. Força Aérea 01, livre na Fox, prossegue Alfa, chama para o cruzamento. Marinha 01, prosseguindo. Torre, boa noite, ouça a 6310, ponto de espera pronto. 6310, ciente, mantém a posição. Ah, espera. 301, autorizado a acionar, aguarde para a decolagem de instruções. Estabilizado na final visual, o 2795. O 2795, está batendo 1700 pés, confirma? É... Ah, afirmo, senhor, afirmo. Receptor a final, está descendo para o outro do externo. E tem referências visuais com solo? Afirmo totalmente. E complete final ILS, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Decimal 5, boa. Autorizado o pouso, livra na ECO 2560. Boa noite, o azul 2795. Dá o visual, está travado. 2795, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Isso, escuta. Força Aérea 01, ingressa à direita na Delta e autorizado o cruzamento da pista em uso. Observe viatura para a entrada pátio militar. Preste as manobras na medida do possível. Agilizando as manobras, está autorizado o cruzamento da pista, Força Aérea 01. Está visual com a viatura já. Deixa o Força Aérea 2560, seu solo... Aos 4-8, tem condição de liberar a direita na ECO? Afirmativo. Te livra na ECO, ultrapassa o ponto de espera e mantém a posição antes da alfa, ok? Foi feita uma solicitação do 2560, manter essa posição até o deslocamento lá das aeronaves do pátio militar. Se a gente mantém essa posição agora e logo após o ponto de espera. Afirmativo, sentido que livra a ECO e fica antes da alfa, com a espera 2560. Afirmativo, isso aí já passou o ponto de espera, já pode parar nessa posição e manter a posição. Mantendo, deixa eu ver. Até o pátio militar, atento à aeronave da Marinha já acionando e ao estacionar, frequência livre. Ei, muito obrigado, Força Aérea 01. 2765, 2795, autorizado pouso, bicho no zero, vento 190 graus, 89. Repouso no zero, 2795. Marinha 01 para a sua saída, vai decolar direto do pátio, cruza a pista, intercepta o litoral e prossegue litoral sul, no sentido farol da Barra até o destino. Aciona o código 0160. O controle na saída, frequência do 20258. Afirmo, chame pronto para decolagem, Maria 01. Camará. Lima 310 autorizado, Lima mantém pistão 0. Lima mantém 1-0, ouça. Azul 2795, solo 51. É, ultrapassou a interseção Delta, vai livrar na segunda, aqui na Golf. A Eco está ocupada, livra na Golf, segunda direita, e depois chama o solo, frequência 121, vai estar na Fox, livra na Fox, segunda direita, Fox, e chama o solo 121, decimal 9. Livra na Fox 219, o azul 2795. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 3850. Confirme? Força aérea 2560. 2560, prossiga. Somente para confirmar, nós estamos aqui na ECA para permanecer na sua frequência ou chama o solo? Você pode manter minha frequência, porque assim que houver as decolagens lá da Marinha e do helicóptero da Força Aérea, aí vai ser autorizado a entrada no pátio. Mantenha a minha escuta. Mantenha a sua escuta, Deus. Ajuste, chama 0-1-7. 0-1-7. 0-1-7. Corretivo, 0-1-7. 0 graus, meia dúzia, não é? TAM 3815, autorizado ali, mantendo no zero. Autorizado ali, mantendo no zero, TAM 3815. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, tente da Tango, cruzou, passou 230 para 1950. Azul 4298, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050, QNH 1017. SG, Bomed 1, 050, no 017, azul 4298. Salvador, boa noite. Ou Xanar, 6310. Xanar, 6310, contato radar, suba via saída PUCA para o nível 350. E a PUCA 350, ouça. Da posição tirar do parque. Seguinte, chame quando pronto. 7-0-1. Câmara pronta, 8735. O TAN 3815, decolagem autorizado, 180 graus, circulante. Decolagem autorizada, TAN 3815. Foi 782, ciente da Tango. Azul 2782, contato radar, autorizado, chegada a Bomed 1. QNH1097, chame no ponto ideal de descida. Na Bomed 1, 9097, vai chamar, obrigado. Dois Salvador, Força Aérea 01, está pronto para decolagem, cruzamento da 10. Força Aérea 01, é autorizada a decolagem do pátio militar. Decola para o Açu, autorizado o cruzamento do campo, atento uma aeronave da Força Aérea estacionada ali na Taxiway Eco. E o vento 180 graus, 5 nós, Marinha, Força Aérea 01. Gente, o Marinha 01 está com... O Força Aérea 01 está com o Marinha 7106 na ala, ok? Tá, ok, estou ciente. Então decola em ala o Força Aérea 01, Marinha 7106. Estou ciente. E chame fora do solo. Chamará fora do solo, 01. 3815, decola o 55. Chama o controle, frequência 120, decimal 8. 1208. 3815. Tá, confirme, parou o sol? Tá tudo, hein? Fico na Sanvo. 3815, contato radar, suba via saída Sanvo, rono para o nível de voo 340. Via para 340, tá 3815. Tango Lima, Papa Quilo, complete final e LS X-Ray, chame a torre em 1-98-95. Obrigado, amigo, bom dia. Boa noite. Boa. Controle, Salvador, T3815, possibilidade da proa da posição Leda. Após cruzar 2.000 pés, autorizado Leda. Após 2.000, Leda, T3815. Agora solicita modificação em base para a direita da 97. Seis cancela o voo IFR, é o 57, autorizado para a final do ano 7, informe na final, Lima Papa Quilo. Para na final da ano 7, Papa Quilo. Sério, Zé Bruno foi observado decolando, isolado, confirmo. O Marinha deve estar iniciando a decolagem agora, o Torre. A gente já está chegando próximo da linha do litoral. Assim que ele estiver fora do solo, eu te passo quando ele cruzou a cabeceira, ok? Então nós vamos ter que fazer ele separado, comandante, porque eu não tenho condição nessa distância de considerar o Vunhala para eu fazer a manobra aqui no controle, é difícil, ok? O senhor continua com a Força Aérea 01 e pede o Marinha, por favor, para me chamar. Decola aos 57 e intercepta a linha do litoral. Passa a escuta do controle, frequência 120-8. Sem problema, ele está na sua escuta, ele já vai falar contigo. Eu passo a frequência de controle 1208. Muito obrigado pela coordenação. Sou Salvador, a Maria 7106, está pronto para a decolagem, você faz. Maria 7106, autorizado a decolagem, faz o mesmo perfil do Força Aérea 01 que decolou à sua frente. E forme fora do solo, vento 180 graus, 6290. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 01, está no próximo do farol de Itapuã, prosseguindo para Otina. Força Aérea 01, QNH1097, mantém a litoral, 500 pés, reporte quando visual com o local de pouso. Controle o Força Aérea 01 Ciente chamará na final para pouso. Ciente, o Papaquilo aguarde autorização de pouso. Marinha 7106 observado fora do solo 59. Intercepta a linha do litoral e prossegue via farol de Itapuã, sentido farol da Barra. Farol de Itapuã chama o controle, frequência 120, destino 8. Sobre o litoral Itapuã, 208. Torre, Força Aérea 2560. 2560, vai ser autorizado. Continuar o táxi à sua direita e depois novamente à direita na Delta, chama para cruzar a parte organizada. Ingressa na Alfa, Delta chamará para o cruzamento, o 2560. Papaquilo autorizado, pouso 1,60 graus, 5 nós, quilo. Obrigado, pouso, Papaquilo. 001, informe a altitude que mantém. Tá com 800 pés indicado agora, subindo para 1000 pés. E faça o um cheque no equipamento transponder e não recebo o modo chave. Confirma agora se recebe. Ainda negativo, Força Aérea 01. Sente. Agora recebendo, modo Charlie, mantendo 600 pés. Oi, o Força Aérea 01 ciente, está 2 minutos para o local de pouso. Gente, forma quanto visual. Reportará, grato. Azul 4298, desça e mantenha 2000 pés, QNH 10017. Canceladas restrições em Itaqui. 2000 pés, 2017, azul 4298, cancelado. Restrições. O Salvador, Maria 7106, Itapuã. CIF na frequência 126.85, alterne 125.45. 2085.25.45, obrigado. Controle Salvador, Maria 7106. Marinha 7106, mantém o litoral, 500 pés, QNH 1017, reporte quando visual com o local de pouso. Litoral 500 pés, 1017, reportará visual. Salvador, o azul 27982 de áudio descida. 2782, desse mantém a nível de voo 050. 050, 82. Passa nível de voo 140, chama em Recife na frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Sim, você vai chamar o 38 no 5. Contato radar, dessa via chegada a Bonf para 4.6, QNH 10017. 2.17, 4.000, Azul 4298, autorizado sinal, ILS X-Ray, pistão 90 em forma estabilizada. Autorizado azul 4298. Controle Salvador, Força Aérea 01, ingressando a sinal para pouso. Força Aérea 01, frequência livre para coordenação em pouso. Grato, chamaré no regresso, 01. Pede. Dois, vou ir direto e TAP. Direto e TAP, 2782. Meia visual com Força Aérea 01, 12 horas, 2 milhas. Posso. Gente, fome quando visual com local de pouso. Tomará. Estabilizou azul 4298, campo à vista. Azul 4298, complete final e LS que se rei, chame a torre 118 decimal 95. 1895 com a torre, azul 4298, até mais. Marinha 7106, tem frequência livre para coordenação. Salve, boa noite, azul 4298, final de 6 milhas, 612, campo aviso. Seu azul 4298, autorizado pouso, mistura zero, posição, continua a aproximação, vai a autorização de pouso. Aguardando azul 4298. Autorizado pouso, 4298, vento 160 graus, 629. Autorizado pouso azul 4298. Azul 2782, desça para 2000 pés, QNH 1097. Autorizado ILS, X-Ray, pistão 90, reporte localizador. 2000 pés, 1097, vai reportar localizador. 2782 azul. Bravo, Salvador, para passar um voo, chegando ao Victor, ingressando na terminal, Miguel de Destino. Estamos Vitor desse manter 050, Boa Itap e autorizado a chegada Boa Médio 1, QNH 1097. QNH 1097, Boa Itap, chegada Boa Médio, autorizado até o 050, Alfa Zero Vitor. I-5974, reduz a velocidade para 220 nós. 3, aciona identificação, contato radar, B se mantém a 4.000 pés, via chegada Bons, QNH 1097. Chegou 4.000, Bons, 1.80 graus, 89. Confirme o 973. É o 973, autorizado, aliás, decolar. 1.80 graus, 89. Ali decola o 973. Controle Salvador, boa noite, 3305 da TAM, sempre uniforme. 305, contato radar, desça via chegada BOMED 1 para a nível de voo 080. Via BOMED para o 080, 3305. Vasca Tango Vito, confirme a velocidade indicada. Certo. Estabilizou. Localizador, o azul 2782. Azul 2782, complete final, ILS X-Ray, chame a torre no 8 decimal 95. No 8 decimal 95, boa. Salvador, só para informar, o Capitão Vitor, a intenção é de pouso na 1.7, mas por ótimo na final ILS cancelado. Gente. E o 5974, desça e mantenha 2.000 pés, que negar 1.0, 1.7. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão 1.0, informe estabilizado. 2017, 1.0, estabilizado, X-Ray da 1.0, 5974. Visual, baixado, travado. Azul 2782, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 1.80 graus, 8 nós. Autorizado pouso para o 2712. O voo Lab 73, decolos 15, chama controle de frequência 120, decimal 8. Controle 208, voo Lab 73. Controle Salvador, boa noite, voo 1973. Salvador, boa noite, voo 1973. Voo 1973, contato radar na decolagem, suba até o nível de voo 340, via saída Sanvona. Sanvona para 340, restrito, voo 1973, possibilidade voa Leda? Autorizado, direto, Leda. Voa Leda, voo 1973. Oi, boa noite, o 090 da Gol, centro de trás final, está pronto. Qual a minha velocidade indicada? Cada 275, só. Reduza para 250 mais. 250, então. Executando Rio 5974. Rio 5974, complete final, ILS XR, chame a torre, 1-8-1-9-5. 1-8-9-5-7. Torre Salvador, boa noite, é o Rio 5974. 5974, aguarde pista livre, o vento 180 graus, 8 lã. Azul 2782, solo azul 18, táxi à direita, chama 219, solo. Direita, solo 219, azul 2782. Salvador, boa noite. Azul 4235, cruzando 240 para o Bono 60 restrito. Azul 4235, contato radar, dessa via, chegada a Bonf para o nível de voo 060. Para o 060, azul 4235. Tango, acho que a Tango Vito desse mantém a 4 mil pés. NH 10197. 4 mil pés, eu acho que até o Rio 5974 autorizado por uso, bicho no zero. Vento 180 graus, 8 nós. Certo. Tango Oscar, Tango Vito, a 37 milhas de Salvador, vetoração radar para final do procedimento LS X-Ray, curva esquerda, voo na proa 080, vê se mantém a 4 mil pés, preciso que mantenha a velocidade até mais próxima. Esquerda, proa 080, até 4 mil pés, nosso terra. Prosseguindo a descida, OTAN 3305. 3305, desce e mantém o nível de voo 070 para 3305. 070, 3305. Xadá 6313, desce e mantenha 2000 pés, QNH 1097, vetoração radar para sinal e LS que se rida 1-0. Curva à esquerda, voe na proa 200, limitado pelo localizador. Sierra 200, limitado pelo localizador, linha 313. 3305, desce e mantém o 070 e reduz a velocidade para 220 nós. 070, 229, 3305. Voo 973, passa nível 1960, chame agora Recife na frequência 125.1, na alterna 123.8. Recife 251238, gol 096, autorizado a decolar, vento 180 graus 8 nós. Decolagem, voo 096. 80 por 70, o 3305. Afirmativo, mantenha nível de voo 070, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, voe na proa 015, limitado pelo localizador, então 3305. Esquerda 015, limite ao localizador, voo 3305. Voo 096, decola os 23, chama o controle, frequência 120, decimal 8. Autorizado, 2000 pés, QNH 1097, nesta proa, intercept localizador, forma estabilizada, lógica para mojeta. 102 mil pés, nesta proa, informará, interceptando o localizador, estabilizado na final da 1-0. 3305, desce e mantenha 4000 pés, QNH 1097. 4.007, 3305. Autorizado, aliança, essa prova é a 313? Guarde, último vetor para interceptar, Xané 6313. O 3. Autor de Salvador, boa noite, gol 1096. 1096, suba via saída Momo para o 370. 370, subida da Momo, gol 1096. 6313 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150. Esquerda 150, estou autorizado, 6313. Salvador, Capavetes, 6313. 6313, complete final ILS, chame a torre no 8 decimal 95. 1095 atrás. Salvador, chinela 303, estabilizada, X-ray, visa 190. Mantém, deixa a prova aí. Cruzar o curso do localizador. Seu limite agora é o QDMIC 130 do NDB Simbra. Guarde o último vetor para interceptar. Afirmativo da Sende, vou manter pro 030. Vai cruzar e aguarda o último vetor. O 3605.